P62, solo 13, direita, solo 12.9. Sul 4070, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Em pouso, azul 4070. 62, boa noite, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, TAM 3662. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, TAM 3662. Salvador, Oceania 62, 01, para pushback acelamento na 05. Portão 5, autorizado, reporte táxi, 6201. Passará. Para o táxi do TAM 3561, 27 a bordo, 4 horas e 35, Oceania com. Livre para o ponto de espera da 10, quando lá chame a torre 18612 e o TAM 3561, boa noite. Ponto de espera da 612, lá 1826, TAM 3561. Alfa, antes da Juliette para ingresso do pátio, tá 3662. Sim. O Xenia 6201 é só voltando. Na sua escuta. Ok, aguarde só 30 segundos, tem um aeronave para passar cauda. Após o mesmo, só executa o push. Ok, um tá? Isso, aeronave após da TAM. Após o TAM tá livre, push, Xenia. Correto. O 3662 pela Juliette até o portão número 8, 3662. Zero, sete, zero, solo, azul, meia, solo, 1, 2, um, décimo, 9. 2, 9, 1, 4, 0. Ele tá entrando no pátio, ele tá ingressando aí pela Juliette, vai passar direto para o portão número 8. Assim que ele já liberar a retaguarda, pode executar seu pushback. Gente, assim que ele passar aqui, tá livre. Solo, 2, 4, 0, 7, 0. 4, 0, 7, 0. Táxi em frente e manterá a posição antes da interseção Juliette, 4, 0, 7, 0. Oi, boa noite, TAM 3561, pode esperar uma zero, TAM 3561, autorizado a alinhar e decolar, pista no 021, no 0 grau, 069. Autorizado a alinhar e decolar, dá no 0, TAM 3561. Acima ativo, o vento 1110 graus 069 do 3561. Certo, tá 3561. 27, tá aberto. 58, 27 da Webjet, prossiga. Ok, vocês estão autorizados para o Galeão, nível 360 na Bezulu 10, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, após voo direto à posição bridge. A frequência do controle, 119.35, a torre 18.6 dúzia. Seu transponder, 5433, Webjet 5827. Voltando para casa, subiu o Galeão 360, da Euleda bridge, 10 direita, Bezulu 10, 19.35, 18.6, 5433. Estamos pronto para o push. Agrão! 561, decolou 19, controle 119, decimal 35. 1935, tá 3561. Controle, boa noite, tá 3561, decolou na fiscal. Boa noite, 3561, contato radar, vigilância, sobre o 380. Saída Arbor 380, saída Arbor, tanto 3561. Táxi autorizado, ponto de espera da ONU 0 via Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 1862, é o Xaner 6201. Via Índia, o Xaner 6201, chama a torre 1862, Xaner 6201. Azul 4070, seguindo o tráfego da Oceanera, ingresse na Juliette, seu portão 01. Após o Boa noite, 201, pode 201 está autorizado, além de decolar. Pistão 0, vento 1, centena com 9 nas. Cinema 201, Beculô, áudio 24, controle 119, decimal 35. Seria o controle 1935, Cinema 201, boa noite. Boa festa. Comente. Salvador, boa noite, Cinema 201. Cinema 201, contato radar, submantendo 360, pois 2000, Leda. 360, pós 2000, Leda, Cinema 201. Livre, reporte táxi 5827. Semana, autorizado? Afirmo, portão 4, autorizado, reporte táxi. Obrigado. Escuta, prossiga. Suba restrito ao 320 e chame Recife em 260, alterno 288. Restrito ao 320, chama Recife em 260, alterno 288, na 3561. Salvador, Chané 6201, vai cruzando o 110, pode, se utiliza, voar direto, bridge? Pode sim, bridge, restrito 320. Bridge, restrito 320, Chané 6201. Confirmando, restrito 320, direto bridge. Restrito 320, direto bridge, Chané 6201. E alternando com fim. Livre táxi, ponto de espera no zero. Quando lá, chame torre 18.6 dúzia. Boa noite, boas festas. 18.6, muito obrigado, aquele abraço. Até a próxima. Hotel Salvador, até 3858, informação de Ray, atenção, conversa. 3858, para Fortaleza, está pronto, cópia? Fortaleza 370, na rota Peslu 19, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frotti. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5445, TAM 3858. Especializado Fortaleza nível 370, via Peslu 19, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Momo, transição Frotti. 1935. Controle, dano 2812-5445, transporte, dano 3858. Correto, informe pronto para o pushback 3858. 0,100 graus, 109. Ainda fora. 6201. Fortaleza TAM 3858, no 3 para o Puxa TAM. Autorizado Puxa, reposta táxi TAM 3858. Para a próxima. Foi 27, decolou os 33, controle 119, decimal 35. Será 35. E 5827, boa noite. Boa noite, contato na trave, lance sobe mantenha 360 após 2000 litros. 360 2000 litros, já. Web 5, corrigindo 6748, identifique, desse se mantenha 2 mil pés, altímetro a partir de agora, 612, Salvador, direto e TAP, chega na margem. Mativa, aguarde. O William é seu isso. Vai guardar o William, porque o Web 714 deve fazer o que? Por favor, 1012? Afirma, 1012. Pode, obrigado. Sete quatro oito, condições de voo ao Serra Vida 366, está presente? Afirma, tem condições de voo 366, está presente? Pode voar 368, está presente? Autorizado então 368, descendo para 2500 pés com 1012. 6748. 68, 2500 pés, vai ficar. O 827 a partir de agora está restrito ao 320. E 5827. Está restrito ao nível de voo 320. Suba e mantenha o 320 restrito. 320. Pode aprovar a bridge, não? Tem escuta. Certo. 4-1 agora, 4-20, alternado, João. Taxi autorizado, ponto de espera, dano zero, quando lá chame torre 118, meia dúzia, uma boa noite, o DAM 3858. Aqui é o DAM, quatro espera, obrigado. Para autorização, galeão 360. 889, já está pronto, cópia? Firmo. Galeão, nível 360, apesulo 1-0, decola dono 0 com primeira curva à direita, saída da EL, leda depois voa direto à posição bridge, frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5447, gol no 889. 360, pista 10 para a direita após, da Euleda após bridge, 19935, 5447, com 1889. Farm pronto para push. Tomara quando pronto. Né? 5827, chama em Recife, ano 3325, alterna 251. 3325, 251, obrigado. 258, está autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 100 graus, 109. Campinas, autorizado nível de voo 380, a rota Pensilu 16, decola dano zero com curva direita, saída da Euleda, depois bridge, frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5443, azul 40719. Autorizado nível 380. A direita da El, Lidra, Postbridge, transponda 54, 43, 407. Fome pronto, puxa o acionamento 3858, decolado de 41, controle 199, decimal 35. 19353, 850. Senhor Salvador, San 3858, decolado. 3858, contato radar, suba o 370, sai da Momba. 370, poderia voar a Momba da presente? Autorizado. Presente.